rocha. Algumas mentiras beijarão tua boca, uma decepção atrás da outra. Eu entendo você. O seu amor tem trauma do passado. Seu sentimento deve estar rachado. Mas entendo você. O seu coração perdeu a cor, cansou de errar a mão. O seu teto desabou, perdeu o chão. Mas pendura uma plaquinha aí de atenção. Joga a mão no céu cantando, vai, que essa é linda. De tijolinho por tijolinho vou reformar teu coração. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. De tijolinho por tijolinho vou reformar teu coração. Espalhado nas paredes, teto e chão. Alô, Alueira, meu irmão. Galera de Alagoinhas, presente aí. Algumas mentiras beijarão tua boca, uma decepção atrás da outra. O seu amor tem trauma do passado. Seu sentimento deve estar rachado. Mas entendo você. O seu coração perdeu a cor, cansou de errar a mão. O seu teto desabou, perdeu o chão. Mas pendura uma plaquinha aí de atenção. De tijolinho por tijolinho vou reformar teu coração. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. De tijolinho por tijolinho vou reformar teu coração. E vai ter amor espalhado paredes, teto e chão. De tijolinho por tijolinho vou reformar teu coração. Baixinho, baixinho. De tijolinho por tijolinho vou reformar teu coração. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. Alô, alô, meu locutor Pedro Guerra. Tamo junto, meu velho. Alô, Thiago Dan.